Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Crônicas, no capítulo 4. E nós estamos aí, terminando mais um ano. Hoje temos nosso último culto de domingo, hoje de manhã e à noite também. E o nosso coração se enche de alegria, de louvor. Eu queria fazer esse desafio também para você nessa manhã. Você pensar um pouco naquilo que Deus trabalhou, naquilo que Deus te abençoou durante o ano de 2013, aquilo que Deus tem operado nas nossas vidas. Você pode olhar para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua igreja e dizer: eu vejo a mão de Deus, eu vejo Deus agindo, eu vejo a graça, o amor e a misericórdia de Deus sustentando a minha vida, amém? E nós queremos entrar o ano de 2014 nessa oração, nessa fé, nesse amor, nessa esperança, dizendo: Senhor, entra comigo. Eu gosto sempre de desafiar os irmãos, quando a gente vira o ano. Eu queria, já de antemão, desafiar você também a passar o ano novo em oração. Ali à meia-noite, do dia 31 para o dia 1º, você pare aquilo que está fazendo, alguns minutos antes, e se reúna aí com sua família, com seus amigos, e vamos passar orando essa virada de ano, amém? Você aceita o desafio, agradecendo a Deus e pedindo a Deus um ano abençoado. Vamos ler a palavra, 1 Crônicas, capítulo 4, aí no Antigo Testamento. E eu queria que nós lêssemos aqui 1 Crônicas 4, 9. Vamos ler o 9 e o 10. Amém? 1 Crônicas 4, 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Amém? Eu vou ler de novo apenas o versículo 10 com você. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Amém? Quem gostaria de fazer a oração de Jabes nessa manhã? Eu quero. Muito já se falou, muito já se pregou. Temos alguns livros que falam sobre a oração desse homem, chamado Jabes, ou Jabes, não sei qual é a pronúncia certa, mas vamos chamá-lo de Jabes. E eu queria, nessa manhã, brevemente meditar com você sobre a oração de Jabes, mas não só sobre a oração. Esses dois versículos falam um pouco também sobre a vida de Jabes. E isso com certeza tem a ver, a sua vida, o seu modo de viver, tem a ver com essa oração, a oração de Jabes. Então eu queria que você parasse para meditar nessa manhã sobre esta oração, o que, que ela pode ter a ver com a nossa vida e de que modo podemos orar a oração de Jabes. Por exemplo, eu sei de algumas pessoas que dizem assim: olha, nós temos que orar a oração de Jabes todos os dias. Então, todo dia você tem que ir lá e fazer assim: ó, tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserve do mal e da aflição. Todo dia, separa um pedaço do dia e faz a oração de Jabes, e assim você vai ser abençoado. Mas não é isso que eu venho pregar nessa manhã. Eu creio que é importante, sim, a gente orar essa oração, mas orando entendendo qual é o significado dela. Entendendo qual é o significado desta oração à luz da palavra de Deus. À luz da própria palavra. À luz, por exemplo, da oração do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus ensinou. À luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina, amém? Então a gente vai começar falando sobre a oração de Jabes. E quem foi esse homem? Jabes, que nome é esse, pastor? Será que é o nome que a gente gostaria de dar para o nosso filho? E eu creio que não. Porque o nome Jabes significa mais ou menos assim, aquele que traz a dor. Aquele que causa aflição. Esse é o significado do nome de Jabes. Porque a Bíblia diz que a sua mãe, quando foi dar a luz a ele, teve muitas dores. Com certeza, você já ouviu falar de mães que tiveram muitos problemas na hora de dar a luz, não é verdade? Eu, graças a Deus, fui pai há 2 meses e com a minha esposa deu tudo certo, né? Ela fez cesárea. Mas muitas vezes não é o caso. Muitas vezes mulheres têm muitas dificuldades, muitas dores na hora de dar à luz. Quem aqui, por exemplo, das irmãs, teve dificuldade de dar à luz? Teve dores. Dor é normal, né? Mas quem teve muitas dores e problemas? Algumas, né? É verdade. E a mãe de Jabes teve tantos problemas na hora do parto, que ela deu o nome para ele de Jabes, que é aquele que traz a dor, aquele que causa a dor. Agora imagine você, Jabes, esse homem, esse menino, na época que ele era menino, era mais jovem, na época do colégio, por exemplo, a professora fazendo a chamada, e aí ela vai citar o nome dele, era mais ou menos assim, aquele que traz dor à sua mãe, da Silva. Aquele que traz dor à sua mãe dos santos. Porque isso é o que significa Jabes em hebraico. Então toda vez que falava o nome Jabes, era isso. Aquele que traz dor. Aquele que traz aflição. Aquele que traz angústia. Imagine uma pessoa marcada por esse nome. Por esse estigma, por essa marca. Aquele que traz dor. Eu não quero ficar com essa marca para a vida toda. Eu não quero ser chamado sempre como aquele que traz dor, que traz confusão, que traz angústia. E esse era Jabes. Mas Jabes não se conformou, amém? Ele não se conformou em ser aquele que simplesmente é marcado por uma pessoa que trouxe dor e sofrimento para sua mãe e para sua família. Não, a Bíblia diz, ainda no versículo 9, acompanhe comigo, que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Tanto é que ele foi mais ilustre, que a Bíblia está aqui falando da genealogia dos filhos de Judá, e aqui em Jabes ele dá uma parada, porque ele precisa falar um pouco sobre Jabes. E diz aqui que Jabes foi o mais ilustre. Quer dizer isso, pastor? Na versão NVI, a nova versão internacional, que é uma versão da Bíblia um pouco mais moderna e que tenta ao mesmo tempo não perder o sentido do texto, lá diz assim que Jabes, ele foi o mais respeitado entre os seus irmãos. Então aí, no versículo 9, você podia colocar essa palavra também, Jabes foi o mais respeitado da sua família. Esse homem, chamado Jabes, foi mais respeitado. E o que, que ele orou? Ele orou dizendo, olha comigo, versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoe. Vamos dar uma parada aqui. Primeira parte da oração de Jabes. Senhor, eu peço a tua bênção. Senhor, eu peço que tu me abençoes. Senhor, eu preciso da tua bênção. Essa foi a primeira parte da oração de Jabes. Quem aqui reconhece que precisa ser abençoado por Deus? Que precisa da bênção de Deus? Eu também reconheço, eu também preciso. E foi o que Jabes orou: Senhor, eu peço que tu me abençoes. Mas parece que às vezes fica um pouco vago esse me abençoes. O que quer dizer isso? Me abençoe, Senhor, que tu me abençoes. Eu peço a tua bênção. E o que, que a Bíblia fala, irmão, sobre a bênção de Deus? Fala muitas coisas. Mas eu queria que você entendesse a bênção de uma maneira diferente aqui nessa manhã. Não somente aquela bênção, ah, pastor, eu quero uma bênção de um carro. Bênção material, né? Eu quero a bênção de uma casa própria. Eu quero a bênção de uma cura física. Eu quero uma bênção. Você até pode pedir essa bênção. Mas eu creio que o Jabes está falando, o que a Bíblia ensina, é o seguinte, irmãos. É a bênção daquele que quer ser usado por Deus, amém? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, começa falando sobre Abraão, um dos pais da fé, um dos patriarcas. E sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Abraão foi uma pessoa que Deus abençoou. Vamos olhar apenas para Abraão por enquanto. Mas Abraão foi alguém que obedeceu a Deus. Abraão foi alguém que se colocou à disposição de Deus. Abraão foi alguém chamado por Deus e, portanto, foi alguém abençoado por Deus. Muitas vezes, irmãos, queridos irmãos, nós queremos a bênção, nós queremos ser abençoados, mas não queremos nos colocar à disposição de Deus. Senhor, eu quero uma bênção, sim, mas eu quero uma bênção me colocando à tua disposição para com esta bênção abençoar outras pessoas. Eu quero sim uma casa melhor, eu quero um carro melhor, mas eu quero te servir com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou. Eu não quero uma bênção apenas para mim poder simplesmente desfrutar dessa bênção e esquecer do Senhor. Não, eu quero ser abençoado. E a maior bênção que existe é abençoar outras pessoas, amém? Porque a Bíblia diz que é mais bem-aventurado, é melhor dar do que receber. E esse foi Jabes: Senhor, eu quero que tu me abençoes, tomara que me abençoes. E a segunda parte ele diz: e me alargues as fronteiras. Senhor, eu peço que tu venhas expandir, alargar, aumentar as minhas fronteiras. O que ele estava pedindo aqui? Senhor, eu quero mais terra, eu quero mais propriedade. Eu quero ser conhecido, eu quero ser famoso, será que era isso? Eu creio que não. Eu creio que dentro dessa ideia da bênção, que é sermos usados por Deus, da bênção que é nos colocarmos à disposição de Deus, ele estava dizendo assim: ó, Senhor, eu peço que tu me alargues as fronteiras, para que eu possa abençoar ainda mais outras pessoas. Jabes, um homem marcado pela dor. O seu nome era o nome de dor, de aflição. Ele disse: Senhor, me abençoa para que eu não venha carregar essa marca, mas sim que eu possa trazer bênção para minha família e para outras pessoas também. Que o Senhor possa alargar as minhas fronteiras. que eu possa ajudar outras pessoas. Eu queria te perguntar nessa manhã, você tem sido uma bênção na sua casa? Você tem sido uma bênção na sua família? Ah, pastor, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão limitado. O que eu posso fazer por alguém na minha casa? O que eu posso fazer por alguém? Mas a Bíblia ensina que Jabes foi um homem marcado pela dor e pelo sofrimento. Se eu for perguntar o teu nome aqui, talvez você não vai ter um nome de dor, um nome tão marcado negativamente como Jabes. Mas Jabes falou: Senhor, eu não vou aceitar essa maldição. Eu não vou aceitar essa marca negativa, não. Eu peço que o Senhor me abençoe. Eu peço que o Senhor alargue as minhas fronteiras. E eu não vou me deixar limitar por nada. Porque eu sirvo ao Deus vivo. Ao Deus que dá a bênção. Ao Deus que alarga as fronteiras. Ao Deus Todo-Poderoso. Peço que me abençoes e que me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Você conhece essa oração, amém? Senhor, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Senhor, Jesus orou no Pai Nosso, livra-nos do mal. Jabes também orou assim. Senhor, me livra do mal. Que mal é esse? É o maligno? É o diabo? É também. Senhor, eu peço que tu me abençoes, que tu alargues as minhas fronteiras, que eu possa ajudar outras pessoas e que o Senhor me livre do mal. Porque com certeza nós habitamos num mundo onde a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mal está aí. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao redor como leão, procurando alguém para devorar. Mas a nossa oração é: Senhor, que em 2014 o Senhor me livre do mal. Me livre dos ataques de Satanás. Me livre do mal também que existe dentro de mim. Porque muitas vezes o que o diabo faz não é nos atacar, mas sim ele tenta usar aquele mal que existe lá dentro para nos tornar pessoas más. E se nós nos tornarmos pessoas más, nós estamos a serviço do diabo. Então a nossa oração tem que ser como a oração de Jabes: Senhor, me livra do mal de fora e de dentro. Amém? Me livra desse mal que está rondando a minha casa, a minha família. Mas me livra também da minha velha natureza. Não deixa eu fazer mal para minha família, Senhor. Não deixa eu fazer mal para as pessoas que me cercam. Me ajuda a lutar contra o mal. A lutar contra mim mesmo. A lutar contra a minha tendência de ser uma pessoa má. De ser uma pessoa egoísta. De ser uma pessoa que não olha para os outros. De ser uma pessoa que apenas quer acumular. E não ajuda ninguém. Ser uma pessoa que não se importa com aquilo que o Senhor diz na tua palavra. Me livra do mal. E ele continua. De modo, versículo 10 ainda, que não me sobrevenha a aflição. Me livra da aflição, Senhor. Será que a gente pode orar assim? Eu quero ser livre de todo tipo de aflição. Será que existe como a gente fazer essa oração, Senhor? Eu quero ser uma pessoa totalmente blindada, totalmente protegida contra todo tipo de dor e aflição. Será que dá para orar assim? Jesus falou, lembra? No mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como assim? Quer dizer que eu vou ter que passar por aflição nessa terra? Olha, se você quer seguir Jesus fielmente, você vai passar. Lá em Timóteo diz, aquele que quer seguir Jesus de verdade, piedosamente, vai ser perseguido. Se o nosso Jesus foi perseguido, morreu, a morte de cruz, foi maltratado, humilhado, nós também podemos ser. Ah, mas eu vim aqui no domingo de manhã, saí de casa, para ouvir uma palavra que quer dizer que eu vou passar por aflição. Não é bem isso. No fundo, o que a palavra de Deus ensina é que nós somos bem-aventurados quando passamos por aflição por causa do Evangelho, amém? Se eu sou perseguido porque sou crente, lá no meu trabalho, na minha escola, eu sou zombado, eu sou deixado para trás. Eu, por exemplo, antes de me tornar pastor, antes de estudar teologia, passei pelo ensino fundamental, ensino médio, no colégio, e muitas vezes eu era motivo de chacota. Ah, lá vai o pastorzinho, o crente, o aleluia. Hoje eu sou casado, tenho filhos, mas muitas vezes, eu sei que é engraçado, vocês podem até achar engraçado isso, mas eu fui taxado na escola de gay, de homossexual. Por quê, pastor? Porque eu não ficava com as gurias. Ah, aquela fulana lá quer ficar contigo, fica com ela. Não, eu não vou ficar, eu tenho compromisso com Deus. E eu não ficava, e não ficava mesmo no colégio. Negócio de ficar, eu sei que está na moda aí para os jovens aí de fora, né? Mas eu disse, não, eu não vou ficar com guria nenhuma, o meu compromisso é com Deus. E eu era motivo de chacota. Eu dizia, glória a Deus por isso. Porque eu estou sendo aqui zombado, ridicularizado, mas por causa da minha fidelidade a Deus. E eu quero te dizer o mesmo, se você é perseguido, é zombado, por causa da sua fidelidade a Deus, se alegra por isso, dá glória a Deus, porque você está honrando o nome de Jesus. Se você não quer ser perseguido, não quer ter dificuldades no seu segmento, no seu discipulado, então é melhor não seguir a Jesus. Jesus falou, olha, quem quer me seguir, calcule bem o preço. Não seja como aquele homem que foi construir uma obra, uma torre, e não calculou direito, faltou tijolo. Não, a gente tem que calcular o preço. Ah, pastor, mas seguir Jesus tem um preço? Tem. A salvação é de graça, amém? A salvação já foi conquistada lá na cruz. Para mim ser salvo, não tem que pagar nada, não tem que pagar nenhum preço, porque o preço já foi pago por Jesus na cruz. Agora, o discipulado tem um preço. É diferente. Salvação e discipulado. Eu sou salvo de graça, glória a Deus. Mas se eu quero seguir a Jesus, ser um discípulo dele, isso tem um preço. Qual é o preço, pastor? É a minha vida. Eu tenho que ter essa disposição de renunciar a tudo por amor a Jesus. Senão, eu não preciso sair de casa. Eu posso ficar lá na minha zona de conforto, né? Olhando TV, no sofá, no ar-condicionado. Glória a Deus por esse ar-condicionado aqui na igreja, né? Está muito quente nos últimos dias. Mas se eu não quero ser perseguido, eu não preciso então sair de casa. Eu não preciso me tornar um crente. Eu não preciso pagar o preço de pregar o evangelho, de dar testemunho, de assumir a minha fé publicamente. Ah, o que que tu é? Tu é crente? Sou. A gente tem vergonha às vezes, né? Guilherme, tu é crente? Sou crente daqueles bem chatos, daqueles bem gritalhão ainda. E carrego a Bíblia debaixo do braço ainda, desodorante e crente, né? Sou crente mesmo. É brincadeira, você não precisa gritar para ser crente, tá? Mas você precisa assim assumir a sua fé. Até as últimas consequências. Sou crente sim. Eu não vou fazer esse negócio ilícito. Eu vou romper com esse relacionamento errado. Não vou nem começar o negócio errado. Porque eu sigo a Jesus. E o que a Bíblia diz é aquilo que eu quero fazer. Ah, então por que que Jabes pediu, Senhor, me livra da aflição? Sabe que aflição é essa? É a aflição em que nós mesmos nos colocamos. É a aflição daquele que acaba se enrolando por causa do seu próprio pecado. É a aflição daquilo que colhe o que semeou. De repente, eu nunca me dei conta de que eu estava semeando ódio, intriga, amargura, brigas. E agora eu começo a ter que lidar com isso, eu me converto e tenho que lidar com o meu passado. E o Senhor nos dá graça para isso. Mas muitas vezes continuamos pecando e caímos em aflição por causa do nosso erro. Deus diz a sua palavra, olha, anda por aqui e você vai ser abençoado, você vai ter paz. E você se desvia. E isso te causa aflição e dor. Quantos aqui, por exemplo, vieram para a igreja, vieram para o evangelho, vieram para a presença de Deus num momento de dor e dificuldade? Levante a sua mão. É assim mesmo. A gente vai errando, vai batendo cabeça, vai sofrendo dor e aflição por causa dos nossos próprios erros. Então essa oração de Jabes poderia ser feita da seguinte maneira: Senhor, me livra da aflição e da dor em que eu mesmo me coloco por causa dos meus erros. Me ajuda e me ensina a andar retamente na tua presença. Eu não quero me desviar nem um milímetro da tua vontade. E às vezes a gente testa Deus, né? Ah, Senhor, eu vou me desviar só um pouquinho. Eu vou parar de orar só um pouco. Eu vou parar de ir na igreja. Eu vou trair só um pouquinho minha esposa. É só uma mentirinha. Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então a gente começa com uma coisa pequena e vai entrando num caminho de dor e aflição, num caminho de morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então que a nossa oração seja: Senhor, em 2014, eu não quero me enrolar, eu não quero sair fora dos teus planos, dos teus caminhos, porque eu sei que isso vai me causar dor e muita aflição. Se eu for perseguido, se eu for afligido, que seja porque eu sou fiel a ti, amém? Me livra do mal e me livra da aflição. A aflição vem por causa desse mal. E olha só como termina o texto, versículo 10. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus ouviu a oração de Jabes. Deus quer ouvir a tua oração. Mas que a tua oração seja como essa: Senhor, eu quero ser abençoado, me colocando à tua disposição. A maior bênção que existe, eu já falei, é nós sermos um canal de Deus para outras pessoas. Senhor, em 2014, eu quero receber muitas bênçãos. Mas a maior bênção, Senhor, é ser usado por Ti. A maior bênção é ser usado para salvar e redimir a minha família. Se a sua família é como a família de Jabes, uma família marcada pela dor e pelo sofrimento, que você possa dizer: Senhor, começa por mim a mudar essa história. Eu quero escrever uma história diferente na minha família, na minha casa. Começa por mim, Senhor, me abençoa. Abençoa minha vida. Senhor, e que não pare por aí, que o Senhor venha alargar as minhas fronteiras. Que o Senhor possa alargar as minhas fronteiras, os meus horizontes. Senhor, ali eu enxergo até ali, mas me ajuda a enxergar mais, a enxergar o Teu plano, o Teu propósito para a minha vida. Porque eu sei que o Senhor tem mais para mim. Se você é trabalhador aqui, é empregado ou tem uma empresa, você pode orar: Senhor, vem alargar as minhas fronteiras, as fronteiras da minha empresa, dos meus negócios. Mas eu não quero simplesmente enriquecer. Eu não quero simplesmente ter dinheiro. Eu quero abençoar outras pessoas. Eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero investir na Tua obra, Senhor. Eu quero trabalhar, sim. Trabalhar bastante. Mas eu quero buscar o Teu reino em primeiro lugar. Senhor, me livra do mal. Me livra dos ataques do diabo. Mas não deixa Satanás usar o meu coração. A Bíblia diz para nós guardarmos o nosso coração. E se é para a gente guardar, é porque alguém vai tentar roubar o nosso coração. Seja o diabo, seja o mundo com as suas propostas. Senhor, me livra do mal. Eu sei que dentro de mim existe a velha natureza, que pode ser despertada a qualquer momento. Mas eu te peço, me livra desse mal também. Me ajuda a lutar contra este mal. A me fortalecer na Tua presença. De maneira que eu possa ser um instrumento de bênção e nunca de maldição e de maldade. Senhor, me livra da aflição. E eu termino citando novamente a oração do Pai Nosso, que Jesus orou, que tem muito a ver com essa aqui. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a gente possa orar sim a oração de Jabes. Mas orar a oração de Jabes, à luz daquilo que Jesus ensinou, na Sua palavra e na oração do Pai Nosso. Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero que o Senhor me abençoe, mas que o Teu reino venha, que a Tua vontade se cumpra. Eu quero sim que o Senhor me dê o pão de cada dia. O pão aqui, Martinho Lutero ensinou, que é o pão físico, mas é tudo aquilo que a gente necessita para viver. Seria aqui o alargar as fronteiras. Senhor, me dá o pão, me dá o que eu preciso para viver e para servir ao Senhor a cada dia. Eu vejo que às vezes a gente tem dificuldade de orar nesse sentido. Ah, mas eu tenho medo de orar, porque se Deus colocar muita riqueza nas minhas mãos, muito dinheiro, eu vou me desviar. E eu tenho ouvido bastante isso. Assim como eu ouço também as pessoas dizendo assim, que em 2014 você tenha muita paz, saúde e prosperidade. E quando se fala em prosperidade, se quer dizer o quê? Dinheiro e riqueza. Mas a verdadeira prosperidade que a Bíblia ensina não é daquele que tem apenas dinheiro. Porque se você tem apenas dinheiro, você tem muito pouco, né? Como se diz. Mas é daquele que vive na presença de Deus. Daquele que não é preso ou amarrado ao seu dinheiro. Lembra do jovem rico? Ele era rico. Mas o problema não é que ele fosse rico. O problema é que ele era apegado às suas riquezas. Ele era apegado ao seu dinheiro. Por isso que Jesus falou, olha, jovem rico, vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres. O problema não era a riqueza, não era o dinheiro, o problema era o coração dele. De modo que aquele jovem rico, ele não tinha dinheiro, ele não tinha riquezas, mas o dinheiro é que tinha ele, as riquezas é que tinham ele, as riquezas é que o possuíam. Como que é isso na sua vida? Você tem dinheiro ou o dinheiro é que te tem? Você possui dinheiro ou o dinheiro te possui? O dinheiro te controla. Se eu não quero ser rico, eu quero ter dinheiro, mas não que o dinheiro me tenha. Isso só vai acontecer se eu buscar a Deus em primeiro lugar. Se eu adorar a Deus acima de qualquer coisa, inclusive o dinheiro e a riqueza. Eu quero ter prosperidade, eu quero que o Senhor me alargue as fronteiras, mas para te servir. Eu sei que tem pessoas que eu só vou alcançar no meio social onde se tem muito dinheiro. E lá tem pessoas que precisam ouvir do Evangelho também. No meio de empresários, eu sei que o mundo do circula bastante no meio de empresários, né? E lá tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Quem é que vai pregar para eles? Todos precisam ouvir. É verdade que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus. Jesus falou isso. Quem, por exemplo, convive com pessoas ricas, não sei se você convive ou não. Eu sei que o Dudu convive. Outros irmãos que trabalham aqui em banco talvez convivem. É verdade que Jesus falou que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus? É verdade? Vocês confirmam isso? Por quê, pastor? Porque o rico acha que tendo dinheiro tem tudo. E aí, como eu falei, muitas pessoas ricas não têm dinheiro, mas é o dinheiro que tem elas. Elas acham que se perderem dinheiro, se perderem um pouquinho, perde tudo. Perde a sua razão de viver. Mas a nossa razão de viver é Jesus, amém? E que eu possa orar assim, Senhor, eu quero ser próspero financeiramente em 2014. Mas eu quero buscar a Ti em primeiro lugar. Eu quero investir na Tua obra. Eu quero poder, Senhor, falar do Teu nome para pessoas que acham que tem tudo e no fundo não tem nada. Alarga as minhas fronteiras para mim levar a Tua palavra. Para mim levar o Teu reino adiante. Me livra do mal. Me livra de ser enroscado em aflições. Que eu mesmo provoco. Que essa seja a nossa oração em 2014. E assim, creio que é a vontade de Deus, amém? Feche teus olhos assim como você está, curva sua cabeça. E vai falando com Deus aí no seu íntimo. Se Deus falou contigo nessa manhã, com essa oração de Jabes, diga isso para o Senhor: Senhor, eu creio nisso que foi pregado, eu creio que Jabes é uma pessoa que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para ser uma pessoa infeliz, uma pessoa deprimida, angustiada, aflita, mas ele não se conformou com essa realidade do seu nome e da sua família. Ele disse: se um dia eu gerei dor para minha mãe e para minha família, agora eu quero ser bênção. Senhor, eu quero que Tu me abençoes para que eu seja uma bênção na minha casa. Eu quero que Tu alargues as minhas fronteiras, me dá trabalho, me dá condições de trabalho. Dá, Senhor, que eu possa ir a lugares que eu nunca imaginei, mas para que eu possa levar a Tua palavra, para que eu possa testemunhar o Teu nome. Me dá, sim, essa promoção na empresa, no trabalho. Me dá um lugar de destaque lá, Senhor. Mas que lá eu possa atrair pessoas para Ti. Que lá eu possa falar e testemunhar do Teu nome. Que lá eu possa mostrar, Senhor, a minha fidelidade ao Senhor. E a Sua palavra. Mesmo que eu seja perseguido, que eu seja motivo de chacota, não importa. Estou disposto a pagar o preço do discipulado e do seguimento de Jesus. Senhor, me livra do mal. Me livra dos ataques do diabo contra mim e minha família. Porque ele quer devorar mesmo, ele quer destruir. Mas eu sei que se eu estiver debaixo da Tua mão e da Tua bênção, nenhum mal vai me atingir. E praga alguma chegará à minha tenda. E me livra daquele mal que eu mesmo provoco. Daquele mal que eu deixo muitas vezes habitar o meu ser. E que se manifesta com ira, com brigas, com amargura, com egoísmo. Senhor, me livra desse mal. Para que eu seja uma pessoa cheia de amor, de fé, de esperança. E que também possa abençoar outros. Em nome de Jesus. Peça isso para Deus. Faça essa oração de Jabes. Mas que principalmente, Senhor, possa estar no centro da Tua vontade, como ensina a oração do Pai Nosso. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor com uma canção. Nesse espírito ainda de adoração, de louvor, de oração. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua glória. Aleluia. Bendito seja Deus. Que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja. Vamos declarar isso nessa manhã. Que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua glória. Bendito seja Deus. Não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Teu amor, Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que tudo se fez novo em nossas vidas. Nós podemos renunciar, Senhor, às marcas do passado, os pecados do passado, Senhor. E o sofrimento que o pecado nos causou, porque a Tua palavra diz que tudo se fez novo. E nós cremos que o Senhor tem uma nova história para pessoas aqui, Senhor. Que sim, que poderá ser nesse novo ano que está entrando. Que possamos entrar nesse novo ano com pessoas diferentes. Pessoas que dizem, Senhor, me abençoa. Eu me coloco à Tua disposição. Eu não quero viver apenas mais só para mim mesmo. Mas quero viver para Ti, para a Tua glória, para o Teu reino, Senhor. Servindo a Ti e andando debaixo da Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ter sim um novo ano de bênção, de paz, de saúde, de prosperidade. Mas tudo isso, Senhor, dentro de um compromisso de fidelidade ao Senhor e à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que assim seja nas nossas vidas, para honra e glória e louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia de novo, 1 Crônicas 4. Vamos declarar essa oração com fé. Aleluia. Vamos declarar sabendo agora do que isso significa. 1 Crônicas 4:10. Vamos orar juntos essa oração em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler ali, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, e aí nós vamos orar juntos, tá bom? Então, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, vamos lá, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. De novo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Amém? E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. E tanto isso é verdade, que Deus ouviu a sua oração, que Jabes se tornou o mais ilustre, o mais respeitado da sua família. Deus quer fazer de você também uma pessoa assim, que possa gerar respeito. Então ele é crente, ele é alguém que inspira respeito, ele tem alguma coisa diferente. Aqui da nossa família, ele é que atrai as pessoas, alguma coisa atrai as pessoas para ele. É porque a bênção de Deus está sobre você.